Rádio Pitangueira M. ZYK 380. 1170 kHz. Aqui se faz rádio. Ô de casa. Ô de casa. Rio Grande de tradição. Que venham Bento, Canavaro, Souza Neto. Bravos e fortes. Toca, toca, toca esse clarim. Amanheceu a epopeia farroupilha. De gente boa e hospitaleira. A música, a charla, o poema gaúcho. Sou farroupilha pra sempre. Do tradicional chimarrão em mão, o símbolo da amizade. ZYK 380, 1170 kHz, Rádio Pitangueira, a força do tradicionalismo na fronteira oeste. A melhor programação do rádio também na internet. Acesse www.radiopitangueira.com.br. As tradições e costumes de um povo não devem ser esquecidos. Piazito carreteiro, de bombacha remendada. Pitangueira M, a rádio do seu rádio. Vai cantando pela estrada a canção do boi barroso que a tradição lhe ensinou. Este é 1170, a sua rádio pitangueira, que leva para toda a fronteira e nossas vizinhas cidades este som com qualidade, com trabalho, com amor, aos quatro cantos da querência, na voz de cada locutor. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. A partir de agora, na Pitangueira, do jeito da fronteira, um programa com o seu estilo. Do jeito da fronteira, de segunda a sexta, a apresentação, Cláudio Salles. Itanguira M1170, muito boa tarde, ouvintes. Estamos chegando com a nossa programação do nosso Do Jeito da Fronteira. Está aqui a nossa boa música do sul do nosso Brasil. Até 18h40 estaremos aqui destacando a nossa musicalidade do sul do nosso Brasil. Se o nosso amigo ouvinte gosta, que aprecia a programação gauchesca na Pitangueira M1170, estamos aqui de segunda a sexta com o nosso Do Jeito da Fronteira. Pra ti que dança com a morena, dançando com a morena. Mais ou menos assim. 17, 14, 14 minutos. Essa é a porta. Vamos dançar com dois pés de baixo. We'll be right back. no entardecer do dia, do jeito da fronteira. Os galhos regendo o vento balançam no temporal. Eita, Grêmio 1170, esse nosso do jeito da fronteira. Gonçalves, que é boa na música e o grandense. Tivemos aí no ensejo. Pra ti que já dançou com a morena, tá na mão, meu patrão. Essa é pataqueira. Dançando com a morena. Uma maneira é bem sacudida. Tivemos aqui no nosso do jeito da fronteira. É bonito e dança bem ou não? 17:19. Essa é forte. Soledade. Pra ti que é dançadora. Serra. E nas missões, agora resolvi dançar nos pagos da fronteira. E é nos pagos de Dom Pedrito que eu gosto de dançar maneiro. Os monarcas. Quebrei o chapéu na testa e entrei sem ser convidado. O salão tava lotado e eu já me fui lá pro meio. Estava lindo o rodeio de temporona e madura. Eu me agarrei na cintura de uma prenda de vermelho. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Pois é, eu tava comentando com meu amigo Campanha. Antes eu era jovem e bonito, agora sou só bonito. Dancei umas três ou nove e agradeci a parceira. E já me fui às capoeiras, e já era guampa de canha. Sou índio lá da campanha, só danço meio embalado. Me sinto envergonhado no meio de gente estranha. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Além de ser bonito e dançador, ouvi umas prendas comentando: esse é o homem feito sob medida. Ouvi a voz de um gaúcho improvisando um discurso. Tá na hora do concurso para dançar o maneirão. Com a mais linda do salão, saí bailando bonito e levei pra Dom Pedrito a medalha de campeão. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Pois olha, tchê, ser bonito em cidade pequena não é fácil. Vou te contar. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Dele baile, dele grito, marca vai, marca vem. Eu sou lá de Dom Pedrito, sou bonito e danço bem. Agora vou dar uma folga pro corpo velho. Já dancei bastante. Vamos fechando a cordona, companheiro. A boa música da nossa terra, no entardecer do dia. Do jeito da fronteira. Itanguira M1170, esse nosso do jeito da fronteira, onde está aqui a nossa boa música, o grandense Itanguira M. Tá de visita dessa segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. 35 graus de temperatura aqui na Borges com a Sani Silva, 35 grausito de temperatura. 17,52 para temperatura, tipado 35 graus. Garrão da fronteira. Braço, Daniel, velho. Braço, Sinara. Braço, Dainara. Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você. Se a banca comigo me faz um afago, me alcança um amargo que eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. A gente não sabe da vida lá adiante, mas acho importante pensar no depois. Por isso me aparto do teu doce abraço, e em tudo que faço só penso em nós dois. Não tem mais, eu volto junto com a saudade. Minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tenho juízo. Tudo que eu preciso encontro em ti. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Cláudio Salles está apresentando Do Jeito da Fronteira. E Tangueira M1170, sinais do Jeito da Fronteira, com destaque a musicalidade regional. Tarisita Gaúcha, Tarisita 100%, Tarisita Mui Pataqueira. Dessa segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Vamos trazer então uma oportunidade, parabéns para essa boa gente que hoje está e cumpre. Isso, só para mais uma vela no bolo, existência, paz, prosperidade e felicidade. Essa gente buena, essa gente está de cumprir. Alci Pinto, está muito baixo o áudio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dona, deixa eu ver. Alci Pinto, bom, aqui está ok. Aqui está ok no... Aí, bom, na live, vou ver na live aqui. Deixa eu dar só uma coringada aqui. Bom, deixa eu tocar a música agora, deixa eu dar uma olhada aqui também. Isso, no bom, na live eu não vi. Eu tava vendo o sistema tá bom. La bruja, pavena, por maula, virou fujão. Mas não ficou só naquilo o indivíduo arrogante. Deu mais um passo pra diante e ficou meio oitavado. Cobrou resposta do buenas que não tinham respondido. Vocês comeram a língua ou são mal acostumados? O mais vil, segundo eles, era o negrinho de Euclide. Mas quando um homem decide se transforma num segundo, levou um trago de canha com um copo e tudo na cara. aquela que sempre honrara desde que veio pro mundo. O ganhador de coerada das bandas do São Donato achou num homem pacato o que buscava, talvez. Meio de baixo pra cima, a xerenga deu-lhe um bote e por cima de um caixote caiu por última vez. Escureceu o bolicho naquele fim de semana. O valente, o Trabuzana, banjou o último vau. Sua derradeira palavra, quando sentiu que morria, humildemente pedia desculpas ao seu lalau. Pois não existe valente que ganhe sempre a parada. Às vezes surge uma olada que não consegue engolir e o quebra metido a bicho tomou seu último trago. Triste sina de índio vago que chegou pra não sair. Tanguira M1170, esse é o nosso Do Jeito da Fronteira, onde saca a nossa musicalidade regional. Tivemos aí essa poesia bonitaça, lindaça de primeira. Vamos fazendo então, especialmente o Hélito Ferner, para amiga Miriam, que é fã do Cão Boscas. Mundiando 1823, patrão. Patrimônio que eu trago, mas eu vivo muito bem. E o que eu tenho tá pago, um par de arreio sovado, pilcha véia, espora gasta, três potro e mais seis domado. É só o que eu tenho e me basta, onde eu ando bem. Bem tranquilo e sem receio, se eu não tenho eu logo faço. Amigos por onde apeio, não acumulei riquezas, que é pra não pagar imposto, mas tenho pão sobre a mesa e um sorriso no meu rosto. No mais espero da vida, o campo sem alambrado, o sol formigando o lombo e eu mundiando em todo lado. No mais espero da vida, o campo sem alambrado, o sol formigando o lombo e eu mundiando em todo lado. Achei meu rumo ainda cedo na infância, lá quando cursei a escola do velho galpão da estância. E foi ouvindo os mais velhos que aprendi tudo que sei. Parei os ossos de ponta e para o mundo me larguei. Desde então pelo caminho, tropeando com esperança, retorno sempre que posso pra mãe das minhas crianças. Por ora venho enredado, um pensamento cumprido, reculutando na estrada, talhas de sonhos perdidos. No mais espero da vida, o campo sem alambrado, o sol formigando o lombo e eu mundiando em todo lado. No mais espero da vida, o campo sem alambrado, o sol formigando o lombo e eu mundiando em todo lado. Dezoito horas e 25 minutos. A nossa música gaúcha aqui, no Do Jeito da Fronteira. Apresentação Cláudio Salles. Pitangueira. Pitangueira M1170, esse nosso Do Jeito da Fronteira. Quando sai com a nossa boa música aí, o grandense Pitangueira M1170, tardezita gaúcha, tardezita dessa quarta-feira, metadezita de semana, 25 de janeiro de 2023, 27 graus aqui na Borges com a Sônia Silva. Vamos trazer então uma oportunidade para todos os gremistas aqui, o segundo hino do Grêmio. especialmente a Sinara Maia, lá em Estância Velha. Isso, vamos destacando a querência amada. Esse grande clássico. Com certa feita eu fui no show com o Zezé de Camargo, que veio no Guaiana. A minha percanto queria ir. Eu disse, não, mas eu não é muito minha. Não é onda, não é o que eu gosto de ir. Vamos igual. Molendo, não tem muita democracia. E aí fui. Eu, ela e o Renan. E ele fez uma deferência quanto a essa música, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, eu gostaria de ter tido essa inspiração que nem teve o saudoso Teixeirinha para homenagear o seu estado. Ele é de Goiás, o Zezé de Camargo. E ele disse, olha, eu não, já fiz, eu escrevi várias músicas, mas como essa aqui, homenageando o seu próprio estado, olha, eu nunca vi. Eu realmente gostaria muito de me inspirar como o saudoso Vitor Matheus Teixeira se inspirou quando fez essa belíssima homenagem para o Rio Grande do Sul, a tal de querência amada, realmente muito bonita. Eles que uma das. Sempre quando eles vêm aqui no Rio Grande do Sul, ou tem gaúchos, eles sempre cantam no show deles. Inclusive, vocês separaram a dupla, né? Não estão mais juntos aí. Agora o Luciano é, acho que, cantor gospel, e o Zezé, vou ser sincero, não olho mais televisão, não sei nem se ele canta, não canta ainda. Sei que ele está chumbiadão da voz dele. Como a voz da gente, no decorrer dos anos, ela vai encorpando, ela vai mudando um pouco a tonalidade, vai ficando um pouco mais grave. Ele tinha uma voz aguda, cantava muito bem. Claro, não quer dizer que ele não cante, mas acabou, parece que a voz dele acabou perdendo um pouco aquela tonalidade toda que ela tinha em anos outrora. Ela falha bastante a voz dele. Bom, dessa feita para liquidar com a fatura, vamos trazendo uma oportunidade, então, um clássico gaúcho. Saudoso Vitor Matheus Teixeira aqui no nosso Dojeitor da Fronteira. Se o patrão celestial não me precisar, estarei retornando amanhã. Mais uma edição do nosso Dojeitor da Fronteira e Fogo de Chão das 6 às 7, Pitangueira M, Conexão Pitangueira FM. A sequência é Marco Aurélio Goulart, não é Goulart, é Marco Aurélio Lopes, Caminho com Maria. Grande abraço, pessoal! Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Céu Rádio Pitangueira M. ZYK 380. 1170 kHz. Aqui se faz rádio.